Uma noite pra viver tudo, uma noite acordados, uma noite pra roubar um banco, rasgar a roupa apaixonados. Uma noite depois da noite em que a gente termina nosso pacto, a última noite e a melhor das nossas vidas. Uma noite no alto de um prédio, vendo a cidade por cima. Nós somos mesmo tão pequenos, isso é a coisa mais linda. Uma noite de supernova, pois da morte vem a vida. Uma noite pra sua loucura, que você guarda embaixo da língua. Que eu vou correr tão rápido, o vento no meu rosto me secando, o choro tão envergonhado. Vem do meu lado, num beijo a gente esquece o porquê a gente deu tão errado. A mais bonita das despedidas, a melhor noite das nossas vidas. Uma noite pra correr no carro, uma noite pra ver Deus no seu olho, no joelho, seu cabelo embaraçado ao meu. Uma noite pra você rir, eu vou te abraçar tão bêbado. Sua mão dentro da minha calça me faz graça, esquece o medo. E eu vou correr tão rápido, o vento no meu rosto me secando, o choro envergonhado. Vem do meu lado, um beijo a gente esquece o porquê a gente deu tão errado. A mais bonita das despedidas, a melhor noite das nossas vidas. Uma noite com a certeza que fizemos tudo errado, e a liberdade do abandono, do futuro e do passado. Sem qualquer destino, sem qualquer garantia, minha única promessa é que essa noite é a melhor das nossas vidas. Despedidas, a melhor noite das nossas vidas.